2221, contato radar da colégio, sobrevia, média para 1960. Via 1620. Azul 5126, prepare a árvore 1, eleva, guarde e cobre. Obrigado. Azul 71, após o pouso do Boeing da Rio, na pista 10, está autorizado a alinhar e manter pista 10. Após o Rio, alinhe e mantém 10, tá? 3171. Ligou 9776, estabilizado ali, aliás. Ou 9776, compartilha a aproximação LS com sua cabeceira 10, China Torre Salvador em 1918.95. Torre 1918.95, bom dia. Eu dei 21, agora recebo cruzando 4 mil pés, correto? Confere, 4.200 agora. O 4-3, a posição é a meia dúzia, não tem escutado a torre. Direita alta, aqui do 4-3, meia dúzia, a sua escuta aqui do 5-9. Pistuno 71, autorizado decolar, pistuno 0, vento 180 graus, 139. Livre decolagem da 10, tá 3171, iniciando. Aguarde. 221. Aguarde lá. Puxa, na 95, vê se mantém a 3 mil pés, o último trem salvador 1098. Essa 3000, 10, 18, Ocean 6225, na ponte pelo. Iniciando a corrida para a decolagem na 10. Esse quadrado está livre do 9776. Sete meia, autorizado pouso, pistão 0, vento 1180 graus, 139. Livre pouso, 1776. 3171, decolado aos 30, chame controle Salvador, 120, 18. 208, bom dia. Bom dia, bom. Obrigado. Estabilizado o localizador, Ocean 62. Controle Salvador, tá 3171, decolou na sua escuta. 3171, no contato da decolagem, submantém o nível de voo 320 após 2000, direto Leda. Do Leda, então, tá 3171, obrigado. Alô, bom dia, é o 91093, Libra 250, para 160. 093, sem indicação, desse mantém o 040, chegada bom. 11-040. Na nossa pulsa de duração para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente pro hotel como limite o localizador. Mantenha presente pro limite seu lock 972, está cruzando 080 para 050. Certo, será número 2 na aproximação. Ok. Solo 776, no solo aos 3-1, Libra direita, pode seguir via Alfa, reporte antes da Juliette. Solo 976, copiou a torre? Alfa. Solo 776, solo aos 3-2. Segue táxi a Alfa, reporte antes da Juliette. Você chama... Cifrando, chama na Alfa antes da Juliette, 9776, obrigado. Alô 5126, pronto, cópia. Azul 5126, autorizado, Serra Bravo Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 21, nível de voo 360, saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, voa Tosop, onde intercepta Upper Zulu 21, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5426, frequência do controle Salvador 120.8. Azul 5126, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback acionamento no na portão 01. No 9776, autorizado Juliette, portão 04. Juliette, 04, gol 9776. 6225, está estabilizando o localizador. 6225, compartilha a aproximação em Lessa Xui, cabeceira 90, chama a torre Salvador 198 desse 995. Achei o Compass, chama a torre 10295 ou chama 6225, bom dia. Salvador, muito bom dia, o Ocean 6225 está estabilizado em SX Vida 10 do 2.8 milhas de Serra Victor 372. Ocean 6225, ajuste no 018, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 15 nós. Alternativa, ajuste 10018, autorizado, pouso na 10, Ocean 6225. possibilidade de coordenar uma ótima para o 23171, cavaleiro? Aguarde. Obrigado. Tinha autorizado uma ótima, chama o sinal do Recife em 2835, alterando aí 5 décima 1. 12835, 1351, confirme? Tá com galera 25 décima 1 aí, direto uma ótima. 1351, direto uma ótima, muito obrigado, tá 3171. Ah, se com galera 1251. Ah, 1251, obrigado. Direto uma ótima, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, tá 3171. Espera lá, nossa 2, chama a Torre Salvador em 1-8, décimo 9-5. 18-9-5, 9-7-2. Salvador, bom dia, o Cidral 9-9-7-2, na final, 10-8. Cidral 9-9-7-2, ajuste no 0-8, continua a aproximação. Guarde autorização de pouso, número 2. Nem 18, aguarda livre pouso, 9-9-7-2. Zero 9970, sem indicação, diz que não tem um nível de voo. 0503, chegada, Bomer 1. 050, alguma chance para o ISAP? Aguarde. Oxonel 6225, no solo aos 39, livre à direita, pode seguir via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, Alfa, antes da Juliette, Oxonel, reporta 6225. Geral 9972, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 139. Livre pouso, 9972. Federal 9972, no solo aos 4-1, livra direita, consegue via Alfa Quilo para o 4-3, a prevista é a 6 Lima. Alfa Quilo, 4-3, 6-2-9-9-7-5. Puxa, 6225, autorizado Juliette para o portão 03. Juliette 03, 6225. Federal 9972, confirmando a posição, é a 6 Lima, 62 Lima. 093? Maeto 2000, pés, Juliette. Altimetro 1-0-9, chama estabilizada. 093. Pelo 093, Juliette, desce para 2000, pés. Altimetro Salvador 1-0-9, chama estabilizada no curso do localizador. Gente, vai chamar estabilizada, 903. Escuta, senhor, prossiga. Estão de vez? Negativo, senhor. Eleva, tá bom. Seu destino não seria Barreiras? Seria, foi pago pra gente o repetivo Eleva lá pra Barreiras. Foram autorizados, vou na frente de Barreiras. Mais sete, já vai. Inicialmente na proa de Lapa, senhora, aguardando Barreiras? Aguarde, 8 minutos. Pedro 2-1, eu vou direto Barreiras. Direto Barreiras. Não chama sempre Recife em 260, perna 35, decimal 3. 260353, boa. Se a cabeça do Maduro, chama pelo Salvador em 198 decimal 95. 295, na nossa primeira desça para 2003, o altímetro em sol é 0908, livre final elétrica, que seria cabeceira 10, chama estabilizado no localizador da sideral 9970. 18.000, chama estabilizado. Oi, bom dia, voo 093. A próxima estrela, baixar trabalho. O 1093, o ajuste no 098, visual capista? Ainda não. Gente, reporte visual gol 1093. Confirme a situação da pista? Sim. Confirma o vento? Vento 170 graus, 139. Azul 5126, autorizado no portal 01, na reposta para o portal. Botar na para o táxi, 1093, visual. Tá. 1093, tráfego avistado, pulo autorizado, pistão no zero. Vento 170 graus, 129. Depois, 10. Confirma o vento para o 093. O instantâneo 1.60 graus, 1.79. Gol 1093 no solo 51. Livre à direita, após segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Corrigindo. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, gol 1093. Aproximação de essa que cabeceira 10, chama pelo Salvador em 18, décima 9. Estabilizado, e aliás, está aí embaixo. Federal 9970, ajuste no 0 no 8. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Certo. Avistou 1800, Sideral. Sim, Sideral 9970. Hoje na aproximação, aguarde autorização de pouso. Certo. O Círculo 26 está processando o táxi com 117 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, altar no Galeão. Mano, 107 a bordo. 107, 117 a bordo, azul 5126. Tenente azul 5126, táxi autorizado até o ponto de espera, direito via Índia. No ponto de espera, chame pronto, QNH1018. Direita Índia, porta no ponto de espera, 1018, azul 5126. Federal 9970 avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 1970 graus, 1159. Repouso. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975, centro da Apple. 5975, essa é a minha indicação, eu se mantenho nível de voo 050, autorizado a chegar no Bomed 1. Cliente Ident, Bomed 1, Rio 5975. Autorizaria para o Rio 5975 da presente Serra Vitor 369. Pela 75, mantenha esse lado da chegada do Bomed 1, principalmente agora de ILS Whisky, correto? Ok, estamos mantendo o perfil da Bomed 1, cruzando 180 para 150. Para o 050, descida para o 050, pretende efetuar o ILS Whisky, correto? Afirmativo, autorizado para 5000, Rio 5975. Azul 5126, autorizado ali, mantém pistola 0. Ali mantém pistola 0, azul 5126. Ingressando para 093. Enche. Geral 9970, solo 55, livre à direita, siga via Alfa, Kilo Parte 3, posição 5, Romeu. Gratíssimo. Alinhado e pronto, azul 5126. Azul 5126, decolagem autorizada, pistola 0, vento 970 graus, no 49. Sim, decolagem azul 5126. 5126, decolando 57, chame agora o controle salvador 120, decimal 8. 208, pode, obrigado, Azul 5126. Controle Salvador, bom dia, o Azul 5126, Arbor 1, está cruzando 1100 pés. Azul 5126, contato radar, decolagem sobre a via Arbor 1 para o 360. Arbor 1, 360, Azul 5126. 5975, após ITAP, 12368. Após ITAP, estamos autorizados a voar no 368 e o 5975. Correto. Se autorizado para o 5003, o time transformador no 018. Para o ILS USC, cabeceira no 0 e o 5975. É, haveria possibilidade para o Rio 5975, após ETAP, voarmos no Serra Vitor 366? Pode, após ETAP, então 366, sem problemas. E vou afinar o ILS USC, chama estabilizado, Rio 5975. Certo, e aí já nos ajuda bastante aqui para desviar umas formações. Muito obrigado, Rio 5975. O 5975, setor um pequeno desvio à esquerda para esta formação. 7. Indicação desse mantenimento de voo 040, previsão de chegada é bom. 040, pode voar, pelo está presente? Cruzado bom, 3597. Bom. Cruzado, voo de bom, 3597. Ok, voando bom, 3597. Você tem que chamar o tempo de desvio para ser orientado para a aproximação. É, já estamos aqui curvando à direita para o 366. Estamos a 8 milhas do 366. 7. Direto para o 366, descida autorizada para 35003, leva final ILS USC. Ótima, tramo 09, chama estabilizado. Ciente descendo para 2500, chamará estabilizado, Rio 5975 para o USC ILS, pista 190. 5975 no localizador. Chegou a essas comunicações. Campo Avista. 5975, contate a aproximação LS Luiz, que chama a Torre Salvador, 18, decimal 95. 11895, Rio, 5975. Oi, Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, bom dia, continua a aproximação, reporte visual. Estamos totalmente visual com o campo. Rio 5975. Gente, aguarde pista livre, a viatura está livrando a pista agora. Gente, aguardando pista livre, Rio 5975. Do estado, pouso autorizado, pistão 0, ventona 6, 0 graus, 159. Livre pouso, pistão 0, Rio, 5975. Com 26, chama o Centro Recife em 260, alterna 35.3. 260, obrigado. 225, Brasília 380. Fechando a 6225, bom dia, confirme o nível, solicitado. 380 ou 360. Gente, agora a gente pode ter 6225, prepare a Boruno, transição elétrica. A Boruno Elefa Rio 5975, solo 08, linha direita Golf. Prossigo táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 62 Romeu. Golf, Alfa, Kilo, Pat 3, posição 62 Romeu, viu? 5 nautas. Oxanami 225, cópia. Pronto, cópia. Oxanami 225, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via 317, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Alefa, primeira curva à direita. Transponder 5452, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 320 Brasília, decola na Arbor 1, transição Alefa, primeira curva à direita, após a posição 17. Transponder 5452 e o controle 120, decimal 8. O chamei a 225. Firmando somente nível 380. 380. Correto, chame pronto, portão 3. Chamará. Torre Salvador, bom dia, é o Azul 4201, informação Fox, autorização Campinas, nível 300. Azul 4201, autorizado para Serra Brava, Quilo Papá, via rota do plano de voo, nível 320. Saída Salvo 1, Leda, Motiva, primeira curva direita. Transponder 5453, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Campinas, conforme rota do plano, nível de voo 320, saída Tambu 1, Leda Motiva, curva direita. 5453, transponder e o controle Salvador 120, decimal 8, azul 4201. Cotejamento correto, chama para o portão 9. Gente, obrigado. Loucura. 5597 para o Dr. Dorco, da esquerda para o 160, chama estabilizado. 160, chama na estabilizado, 3597. Procurador 2000 pés e chama estabilizado, 3597. Localizado, chama lá. São do Salvador, Azul, Alfa e Yankee Bravo. Eu sou em 1209. Não, senhor, está na proa do externo, 160 para interceptar. Para indicação do nosso equipamento, o senhor está na M130. É, afirmativo, a gente tem uma proa direto para o IGCR, tudo bem? Chama para o instalador em 198, decimal 9. 1895, obrigado, bom final de semana. Motor 3597, bom dia, final ILS, pista 0. Bom dia, 3597, avistado, pouso autorizado, pista 0, vento 170 graus, 159. Primeiro de pouso, pista 10, 3597. É 225, portão 3 autorizado, chama o táxi. 517, solo 20, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Eu ativo, Alfa, reportando a sua ideia. Chanel 62 no 1, na escuta? 62 no 1, na escuta, senhorita. Prontíssimo. Autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via rota do plano de voo, nível 360. Saída São João 1, Leda Dóquilo, primeira curva à direita. Transponder 5455, controle Salvador 120, décima 8. Tio, autorizado 360 para o Galeão, aperto Lu 44 Aerovia, decola 10, São João, Leda Dóquilo. 5455, transponder 108, é o controle, está parqueado 05. Pois chame a 2 no 1 no cotejamento correto, no portão 5, chame pronto. Baixou o chaco pronto no 05621. Salvador, papapá, Golfo Serra, uma boa. Boa, prossiga. É um Romeu 66 do Alicia, com um plano para Grupo Zulu, alterna Serra Brava Alfa Romeo, locado 2000 no transponder, se autorizado mantendo 500 pés da GL, segue para direto. Santa Tese da Torre, chame o controle em 120, décima 8. Desculpa, Serra. É o Chanel 6225, para o tanque, profile 116-35, alterna Goiânia. 1-1-6-3-5 Goiânia, 6225, táxi autorizado até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera, chame pronto, QNH 108. Índia, pode ser chama pronto, hoje na minha 2, 5, 3, 5, 7. 3, 5, 7, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7. O solo, Salvador é o gol 1-2-9-6-3 para autorização Galeão 380. Prepare São João 1 no Leda Dóquilo, aguardando o cópia, 1-9-6-3. Selva 1, gente, mandando o 1-9-6-3. Ideal. Mandei Papatã, Golfo Serra. Papapapá, Alfa Golfo Serra. Papapapá, Alfa Golfo Serra, de Serra Índia, Eco Índia para? Grupo Zulu, em Paripiranga. O problema? Um a bordo. 01 a bordo. Senhor, efetuou notificação de voo junto ao Celeste Salvador? Ah, afirmo, certo. Foi enviado ontem à noite para a decolagem às 9 do voo. Excelente. E informe a quantas milhas de Salvador essa localidade fica afastada do Salvador? Aproximadamente 10 milhas. Alfa Golfo Serra, PSR de voo visual, 500 pés, altímetro em Salvador 1-0-1-8, passando em corpo transponder 0127, e chame na final para o pouso, que tem ciência da área proibida de Camaçari? Ciente, Alfa Golfo Serra, locado 0127 no transponder, e informa final, senhor, vai para o terminal de Grupo Zulu. Pousar fora da terminal, o Grupo Zulu, o senhor reportou que a localidade fica 10 milhas de Salvador? Ah, não, senhor, desculpa, achei que estava tratando de Serra Índia com Índia. A localidade fica aproximadamente 130 milhas. Ok, 7. Então, submantenha 2.500 pés, 2.500 pés, o time em Salvador 1-0-1-8, decidi evitar a área proibida de Camaçari. E, quando possível, informe o estimado de pouso. Confirmando, o senhor efetuou o plano de voo junto ao CLS, correto? Ah, afirmo. Ontem, aproximadamente umas 11 horas do local, da noite. Sete. Salvador, Oceania 62 62 62 1, posição 5, pode ficar aqui mesmo. Cinco autorizado, chame táxi. 6201 autorizado, chame para o táxi. 42201 da Azul, puxa acionamento. São 9 autorizado, chame táxi. Autorizado, 01. Cliente, Alfa do Serra, está em ascensão. 7. Deverá atingir 2.500 pés dentro de no máximo 2 minutos.